comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei de pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei. Ser feliz. E pra começar, eu já terminei de pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei. Que sem você sou planta sem raiz. Eita, não, meu filho, bota é pra torar, viu? Quem alivia é Doril, são 7:14. Bom dia pra você que tá aí ligado com a gente, né, velho? Eita, nós, pra você que já tá plantando, viu? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu já plantaria feijão ligeiro, né, velho? Em janeiro vai dar R$500, R$600, né? Então, meu amigo, o tempo é agora, né? Choveu, molhou, feijão ligeiro aí na chapada, aproveita pra pegar o preço, né? Porque no mês de março, abril, todo mundo tem, né? São 7:15 na cidade. Bom dia pra o Edinaldo, tá lá na Tatajuba. Ele quer ouvir aqui uma música do Belchior, rapaz latino-americano. Diz que lá a estrada que liga o Pau Verde, o Acossi, está bloqueada, tem dois caminhões atolados, viu, vi? Eita, não, meu vi. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, se não tiver tração 4x4, não vai andar não, porque vai chover daqui a pouco, vai chover mais, né? Ali foi, aquela de 150 milímetros foi só pra apagar a poeira, viu? 7:16, pois é, rapaz, o pessoal aí, né? Tem que ter cuidado, né? Eu vi atolando, não foi só nessa área do Acossi não, do Itaguá, do Açude Novo. Quem colocou o carro pesado aí dessas estradas se atolou, né? Eita, não, tá só começando, meu. Tá começando não, tá terminando 2022, né? Pois é, foi muita chuva, cara. Muito. Campos sabe que não chove, choveu mais de 90 milímetros, né? Aí você avalia onde chove. Alô, Cissão, meu filho, no Ponto da Goma. Como é que tá a Devintona aí, viu? E a F1000, hein? Pra traçar lama quando for buscar goma aí no salito. Ei, rapaz, eu vou dizer uma coisa, mas a bicha aí, a corta-lama, eu vou dizer uma coisa, é de primeira, viu? Pois é. Eu também, numa bicicleta Monarca, eu cortava essas lamas aí, tudinho de boa, viu, meu filho? Sem sair da cela. É, bom dia, Cissão. Já tomou um cafezinho? Tá aí no Ponto da Goma, aberto até às 11 horas, lhe servindo com a melhor goma fresca da cidade. Ovo caipira, queijo coalho, aquela nata que chegou lá dos Iamuns, da boa, viu? Queijo manteiga pra tomar café, é uma delícia, né? Alô, Cissão, bom dia, meu patrão. Vamos trabalhar, viu? Vamos, quem ganhou dinheiro parado é foto sem soco. Fica só anotando a placa da gente, depois correr e traga uma cartinha. Eita, chegou uma cartinha, acaba, abre, foi pro Juazeiro, passou num forte sensor, meu filho, 130, eita, lascou, viu? Tem que pagar, né? 7:17, vamos trazer aí o Belchior cantando pra gente. Latino-americano sem dinheiro no banco,

Passe de San Marino de 190 por R$155. Pneu traseiro da Bros de 300 por R$250. Bateria para carro Bite 60 Pérez de 350 por R$270. Para lama da moto Van Preto de 40 por apenas R$25. Escape da Bi 125 Esportivo de 210 por R$150. Bateria Pioneiro de caminhão 150 amperes de 800 por apenas R$680. Kit para motor da CG 99, 2000 ou da Bis de 210 por R$180. E temos promoções da Retífica Dragão. Dos serviços de cabeçote, bloco e eixo, você tem 20% de desconto e a garantia de quem tem os melhores profissionais qualificados para a realização do seu serviço. Fique ligado, todos os dias, durante todo o mês de aniversário da Dragão, você compra produtos a preço de fábrica. Vem para a Dragão! Estoura balão! Estoura balão! E nas óticas Safira, estourou, ganhou! Estoura balão! Na compra dos seus óculos das óticas Safira de Campos Salles, você estoura o balão e vai ganhar brindes, descontos e prêmios. Promoção Estoura Balão! Ótica Safira de Campos Salles, você compra seus óculos, escolhe um balão e ganha um prêmio na hora. Ótica Safira! Estoura balão nas óticas Safira de Campos Salles. Rua Valdemar Falcão, 458, Centro. Ótica Safira. Trabalho que dá mais educação. Com a expansão do ensino de nível superior, o Ceará passará de 16 para 23 municípios com sedes de suas universidades estaduais. Cursar medicina perto da minha família me motiva muito. Além disso, serão novos cursos e um concurso público para novos professores nas três universidades estaduais, o que traz novas perspectivas de vida para muitos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Apaixonada por você. Cidade AM. Juntos, 5 da tarde, mais 25 minutos aqui na cidade. Muito bom dia pra você ligado, né? Já dizia o meu amigo Caninana do Forró: pega descendo que subindo é contramão, viu, meu filho? Eu digo assim: vai pelo asfalto que pela estrada de terra você vai se atolar, viu? Agora são 9h25. Vamos trazendo aí mais música, mais participação do ouvinte. 9701-5771. É o WhatsApp da cidade, já tá liberado. Alô, bom dia. Aqui é a Luizinha Moraes, aqui no Barro Branco. Quero pedir a música de Amado Batista, Folha Seca, para oferecer meus esposozinhos, meus quatro filhos, e minha sobrinha Maria Raíra, e minha grande amiga Toninha, no sítio Parreiros, com toda a família. Todos os locutores da Rádio Cidade, que um bom dia. Que Deus abençoe. Valeu, bom dia para a senhora também aí no Barro Branco, né? O Barro Branco tem a famoiada, né? Bom dia, meu amigo Dom Oliveira, aqui é o Rogério do Cid Cajazeira. Eu queria que o senhor passasse a música Leonardo Chuva no telhado, fazer um favor, oferecer para minha mãe, tia Zertinha, tia Geraldo, o pai Cacá, Tomado Paulinha, João Miguel, João Paulo, viu? Fazer um favor, toda a minha família. E depois passou o hino do Palmeiras. Por favor, amigão, é nóis. Valeu, palmeirense, bom dia pra você, Rogério, né? Alô, bom dia. Bom dia, Dona Oliveira, aqui é a Tuninha do Cajueiro. Gostaria de pedir a música de Luan Santana, Morena, pra mim oferecer a meus três filhos, Rogério, a Natália, a Natiele, minha nora Cris, e pra você, da Rádio Cidade, que é um ótimo locutor, e tenha um bom dia. Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia. Queria pedir a música para oferecer pro pessoal da Vajota, o Guanabara. Eu não sei quem é o cantor ainda, mas ela é nova, é muito bonita. Bom dia, e para vocês são bom locutor. Eita, faltou só o seu nome, né? Mas é o Alanzinho Coreano, pega o Guanabara e vem. São 7h27. Tá, não. Que hoje promete, viu? Alô, Antônia B. Dias, né? Tonhão, Dona Sônia, na Chapada do Alegre, bom dia. Fazia um dia bonito. Culpa da amor.

informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 29 de outubro, doutora Georgiana, ginecologista. Dia 12 de novembro, doutor Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Dia 17 de novembro, doutor João Paulo, endoscopista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 999621018. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo, valeu, padrinho Aésio. É Sacolão Avenida, delegada. Aqueles pão bem quentinhos, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete. Tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma rega de coisa. E o sucesso. A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230. Pertinho da Macavi. No Miolinho da Sítio. Arrocha, Padrinho Aésio. A gente acha que a melhor maneira de homenagear a cidade é ter respeito e trabalhar por ela. Governo Municipal, Administração, Campos Salles, Cidade que Sonha, realiza e cresce. Meu nome é Afro Lourenço e como presidente da ACEF, tenho o prazer de convidar todos os profissionais de rádio e TV do Ceará, estudantes de comunicação, empresariado e instituições para o evento Fala Ceará, que estamos promovendo nos dias 25 e 26 de novembro no Shopping Rio Mar Fortaleza. Neste ano em que se comemora os 100 anos do rádio no Brasil, estaremos discutindo no Fala Ceará temas como a nova gestão, os desafios da mídia multiplataforma e as novas tecnologias para o rádio e a TV. Seja um participante ou patrocinador do maior evento do setor da radiodifusão da região. Realização da ACER, Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão. Rádio Cidade, primeiro lugar em audiência. Já de volta, 7 da manhã, 43 minutos, aqui na cidade de Campos Salles. Muito bom dia para você que tá aí na nossa companhia, nessa manhã de domingo. Eu não sei se tá sol, se tá nublado, porque eu cheguei aqui 5 da manhã e não botei mais a cabeça do lado de fora, né, meu filho? Eita, nós é correria, viu? Até 1 da tarde hoje, domingo, é com nós, viu? Alôzão aqui pra Gemilda e pra o Romildo, lá no sítio Roncador, Salitre. Alôzão aqui pra Dona Raimunda em Serra Nova, Iuaba. Ah, bom dia aqui pra seu Zé de Beto e Dona Lourdes, lá na Cachoeira Fronteiras, né? A Rita lá na Serra Velha, bom dia pra Maria, pro João e pra Ana Júlia no sítio Saco, no Itaguá, né? Bom dia para o Dedé e Dona Francisca, lá na Ribeira dos Dionísios, acompanhando a gente. Dona Lourdes, lá na Cerveja. Eita, Dona Lourdes, a mãe do Renato, viu? Alôzão aqui para seu Galego, lá no Cavalcante, né? É o pai do Damião, viu? É, Dona Nenê e seu Zé Branco na Bolandeira, né? Bom dia aí para a Mundinha, né? E toda a família lá no Inharé. Não deu para ir ontem, não. Hoje também não dá moda a chuva. É, mas vamos comprar um carralinho, né? Um carralinho para a gente andar a cavalo, porque você não vai é chover, viu? São 7h44 aqui na cidade. Vamos trazer aí a participação do ouvinte que está participando, mandando a mensagem para o WhatsApp 97015771. A gente toca aqui na hora, viu, meu filho? Não tem nem mimimi, não, viu? Mandou, tocou. Não sei a hora, viu? Olá, bom dia, Dona Vera, que é o Dona de Alagoinha, Larinho. Passando aqui para parabenizar meu sobrinho Danilo, que hoje faz mais um ciclo de vida. Gostaria que se tocasse a música de Catuaba com Medo, em especial para ele e para todos que estão aniversariando hoje. Para todos vocês, que tenham um ótimo dia. Valeu, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Dão Oliveira, aqui é Francisca do sítio Margarida. Gostaria de ouvir a música de Paula Fernanda, Pássaro do Fogo. E mando para todos aqui que estão aqui ouvindo. E quero lhe dizer que choveu muito aqui na Margarida. Muito, muito. Está toda a região bem molhada. E tenha um bom dia. Abençoado por Deus. Eu só tenho a dizer uma coisa por essa chuva, né? Graças a Deus, né? Que veio, que o calor, vou dizer uma coisa, né? Eu acho que o que eu dormi ontem à noite, eu não dormia desde o mês de maio, né, rapaz? E tô aqui zerado, por quê? Porque dormi bem, né? Quando esse calor, rapaz, eu vou dizer uma coisa, não tem ar-condicionado, tem ventilador, tem nada que dê jeito. Esfria um lado, esquenta o outro. Alô, bom dia! Bom dia, Dom Oliveira, aqui é a Eliette do Sítio Olho d'Água. Gostaria de pedir uma música de Desejo de Menina, Não Passou de Uma Armadilha. Olha aí. Eu ofereço para minha mãe Lia, para meus dois filhos Ariel e Arielle, e para meu esposo Antônio e para todos. Tchau, tchau, bom dia. Bom dia pra você que tá aí ligado com a gente. Bom dia, Dom Oliveira. Sou Antônio de Alagoinha e Dom. Quero ouvir a música do Amado Batista, que tá na estrada. Aparência a todos os ouvintes do seu programa e tenha um bom domingo. Tá aí, vai botar o pé na estrada, bota as havaianas na mão, viu, meu filho? Senão vai arrancar o cabresto. São 7h47 agora. Coração independente por você. teu sossego ser bem mais que um amigo. Não diga que não, não negue a você um novo amor, uma nova paixão. Diz pra mim. Asas do sonho rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalguei meu corpo, minha eterna paixão. Vai se entregar pra mim como a primeira vez. Pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente. Você corre perigo. Dou a fim dos teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Vai, me deixe em paz. Nosso amor não dá mais. Nossa história não passou de uma armadilha que você caiu. Não dá. Como vou ficar quando a noite chegar? Sem o seu calor, acho que vou morrer de amor. Porque você me abandonou, você se enganou. Eu te dei o meu amor, mas não adianta. Nossa história não passou de uma armadilha que você caiu. Por que você me abandonou? Eu sei que se enganou. Eu te dei o meu amor. Ou 12 de 249,90. Roupeiro com espelho oval por 799. Ou 12 de 79,90. Lavadora de roupas 10 quilos semiautomática Colomac por 479. Ou 12 de 47,90. Liquidificador por 89,90. Segunda do Papoco em clima de Black Friday é na Zenir. O melhor Black está aqui. Prefeitura Municipal de Salitre. Administração mudar para avançar. Prefeito Dodó de Neoclites. Vice-prefeito Viana Félix. Feirão Limpa Nome. Na Dragão. Prezados clientes. A Dragão Moto e Autopeças deseja que você tenha um fim de ano sem dívidas. Então, a Dragão vem com o mega feirão Limpa Nome. A partir de 6 meses de atraso, você tem até 50% de desconto no valor total de sua dívida. Venha até a loja ou entre em contato. E entre no ano de 2023 livre de negligências financeiras. financeiras. Moto e autopeças Dragão. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia de Araripe, avançando em suas ações, implantou o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado que está localizado na antiga creche Orlando Bezerra. O espaço foi totalmente revitalizado para a oferta de educação inclusiva. Hoje o núcleo conta com a atuação profissional de 3 psicopedagogos, 3 psicólogos, 2 professores de Libras. Atualmente vem sendo ofertado o curso de Libras gratuito aberto à comunidade, possibilitando a inclusão e o desenvolvimento de novas habilidades com vistas à alfabetização dos alunos surdos matriculados nas escolas de Araripe, buscando assim a melhoria de seu desenvolvimento através da aquisição de sua língua. O trabalho constante do núcleo também se estende às famílias, prestando atendimento individualizado e favorecendo a participação dos pais e mães no processo de ensino, a aprendizagem dos nossos estudantes. A administração ao lado do povo. Prefeito Cícero de Deus, trazendo qualidade de ensino à população araripense. Cidade AM. Vamos aí de volta, 8 da manhã, mais 2 minutos. Bom dia para o vereador Silvio Pinto, né? Daqui a pouquinho tá viajando, né? Já acordou, doutor Cristo? Eita, rapaz, se não acordar, vereador, joga água, viu? 8 horas, mais 2 minutos. Bom dia para você que tá em casa, para você que tá no trabalho, para você que tá aí ligadão no 630 da Rádio Cidade. Eu acho que no domingo, eu e o vereador Silvio Pinto é quem acorda primeiro, né? Eu, aí vem Cício da Goma. Alô, Cição, na Coronel Baleque. Tem poeira aí não, né, São? Rapaz, São Pedro mandou lavar a Coronel Baleque. Tá zerada, sem poeira hoje, né, ué? Eita, coisa boa. Oi, aqui na frente da rádio, né? O pessoal da Câmara tá reformando. Aí não tem poeira não, porque é chuva direto, como é que vai ter poeira, né? Tudo molhadinho, areia molhada, né? Carregou um bocado, mas faz parte, né? Vamos embora, trazendo música pra você curtir aqui na cidade. São 8 horas, mais 3 minutos. O Cição, rapaz, tá lá no Cipombo e tem um recado aí pras equipes, viu? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Ô campinho bom, que chovendo e tem futebol. Alô, Cição, bom dia. Bom dia, Dan Oliveira, que assiste o Cipombo. E aí, Dan, tudo beleza? Aqui tá tudo beleza. Aqui tá tudo molhado, né? Que tarde, o futebol foi na chuva. Olha aí. Foi bom, e hoje também tem, de novo. E hoje na chuva de novo. Deu certo, jogou ontem. Foi 1-0 pro Batalhão, no contra o Guarani de Tonton. Hoje tem... Gol de Júnior Moreno. E Palmeiras do Angico. Eu tô peço aqui as equipes cheguem mais cedo hoje. Menos, máximo 2h30 pra começar o jogo. 2h30, 3 horas. Ontem deu um atraso, o jogo já terminou na chuva. Eita! Pois tá bom, São. Tá aí dado o recado pro pessoal lá do Pom, viu? É, não tiver como ir, vai a cavalo, vai de moto, né? De moto dá pra seguir. Tira o paralama dianteiro pra não juntar muita lama e bora-se embora. 8 horas mais 4 minutos. Agora a galera da música aqui. Alô, bom dia. Bom dia, Dom Oliveira. Opa! Aqui é Ricardo de Brejinho. Queria oferecer uma música pra mãe, pai, Duca e Dudu. Uma música de Bastão Galeno, toca aí um aí, só pra eles curtirem. Eita, nós, bota pra descer. Alô, Antônio Paz, quando era pop, só ouvia Bastão Galeno. Agora o homem é do agro, viu, meu filho? É de Gustavo Lima pra frente, viu? Zezé de Camargo, né, Leonardo, é só a turma do agro agora, né? Negócio de Bastão Galeno ficou pros pobres, né, Antônio Paz? 8 horas mais 4 minutos, alô, bom dia. Bom dia, Dona Oliveira, meu nome é Penha, aqui do Posto Fiscal da Lagoa Seca. Eu gostaria de ouvir a música de Roberta Miranda, Marília Mendonça, Os Tempos Mudaram. Olha aí. Só isso, Penha, eu esperando mais. Alô, bom dia. Bom dia, Dona, aqui é a Vanilda do Sítio Porteiras. Queria pedir a música de Tarcísio e do Acordeão atualizado, só pra mim curtir. Tenha um feliz domingo. Pra você também, minha prima, um abraço, bom dia. Bom dia, Dona, eu e José Roberto aqui do Citem, em Araripe. Gostaria de ouvir com Belchior, Velha Roupa Colorida. Aí, a segunda do Belchior hoje, só tá perdendo pro Amado Batista. Aguenta, coração. Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Só lembranças,

sua cara à porta. Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara à porta. Nossa rainha Roberta Miranda! Pra machucar o peito da minha vaquinama, pra relembrar o saudoso cara velha. Alô, Giovanni Guedes, isso é pra você, meu irmão. Diga assim, ó. Foi cantado minhas canções de vaqueiro, que conheci você nos da felicidade, mas não imaginava que do palco pra do laço tu seria se tornar realidade. Mas não imaginava que do palco pra meus laços tu seria se tornar realidade. Eu me entreguei de corpo, de alma e coração, sem perceber que você ia me enganar. Em pouco tempo descobri tudo a verdade, você apenas só queria me usar. Em pouco tempo descobri tudo a verdade, você apenas só queria me usar. Eu jamais imaginava que você queria apenas mais uma noite de amor. Eu fui somente mais um homem em sua cama. Levei a sério, você comigo brincou. Somente mais um outro em sua cama. Livre a sério, você comigo brincou. Pra ser sincero, quando parei pra pensar, tive a certeza que você não merecia tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade. Sendo enganado, sem saber, eu oferecia tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade. Sendo enganado, sem saber, eu oferecia. Eu só desejo que você seja feliz. Também não quero perder a sua amizade. Quando sentir-se sozinha, eu estarei aqui. Saiba que tem um vaqueiro apaixonado. Quando sentir-se sozinha, eu estarei aqui. Saiba que tem um vaqueiro apaixonado. Eita, sucesso! Essa é pra machucar, viu? Essa daqui pra quem tá sofrendo é um veneno, viu? Bota, meu! Assim tá fazendo uma diferença demais. Assim, ó. Eu só desejo que você seja feliz. Também não quero perder a sua amizade. Quando sentir-se sozinha, eu estarei aqui. Saiba que tens um vaqueiro apaixonado. Quando sentir-se sozinha, eu estarei aqui. Saibas que tem um vaqueiro apaixonado. Isso é pra sofrer, viu?

Informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 29 de outubro, doutora Georgiana, ginecologista. Dia 12 de novembro, doutor Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Dia 17 de novembro, doutor João Paulo, endoscopista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 99962-1018. A gente acha que a melhor maneira de homenagear a cidade é ter respeito e trabalhar por ela. Governo Municipal, Administração, Campos Salles, Cidade que Sônia, realiza e cresce. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido daquele papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padrinho Aésio. É Sacolão Avenida, delegada. Aqueles pão bem quentinhos, tudo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó, açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aésio. Foi, nego. Trabalho que dá cultura. Com a inauguração dos novos equipamentos culturais do governo do estado, o dia a dia da IPNA ganhou mais arte, conhecimento e lazer. Dá orgulho de ter um museu desses aqui no nosso estado. Como o novo Museu da Imagem e do Som, a Estação das Artes, a Casa do Cego Aderaldo em Quixadá, o Centro Cultural do Cariri e tantos outros, o governo democratiza o acesso à cultura, fomenta a economia criativa e promove a cidadania dos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Rádio Cidade. Cidade. Sempre ao seu lado. Aí, 8 da manhã, 24 minutos em Campos Salles. Bom dia. Estamos aí vivendo o domingão, dia 6 de novembro. Amanhã, segunda-feira, dia de feira. Será que vai ser uma feira molhada, hein, rapaz? Eita, na feira molhada, como é que nós vamos comprar farinha e rapadura, hein? Ah, vira logo, é um pirão danado, viu? 8h24, vamos seguindo com você aqui, trazendo participação do 29-9701-5771. Disse também que é o estado do Pau Verde pro Carmelópolis, tá interditada, né, rapaz? Eita, não, é muita chuva, né? Açude do Acossi sangrando, coisa boa, viu, meu filho? Vamos pegar os peixes aí, rapaz, vamos pegar os peixes aí, pra não deixar embora, né? Esse foi embora, vai pra onde, o Acossi? Vai lá pra Assaré? Não sei, né? 8h25, vamos trazer agora a participação do ouvinte. Alô, bom dia! Bom dia, Dona Oliveira. Eu, Maria Cavalcante, gostaria de ouvir a música de Amado Batista, Grito de Felicidade. Ofereço a você, a Vitor, a Vitória e a todos os ouvintes do seu programa. Tenham um bom dia. Bom dia, obrigado aí pela participação. Eu perguntei para o Google, ele me apontou uma. Se não for, reclama com o Google. Bom dia, Dom. Aqui é a Aparecida Alicado, Sítio Jacarandá. Peço a música de Amado Batista, Folha Seca, só para curtir mesmo. E também para te falar que eu sou fã do seu programa, não perco nem domingo. Amo seu programa. Tenha um bom dia. Bom dia pra você também. Eu toquei a Folha Seca mais cedo. Parei pelo jeito, dormiu até tarde hoje, né? Bom dia, Dom Oliveira. Aqui é Cícero do Baixinho. Quero de ouvir a música com o Amado Batista. Olha aí, macho. Tá apaixonado. Olha aí, marroia, né? Amado Batista. Valeu, São. Oi, Dom Oliveira. Bom dia. Fica falando, Evangelho. Do Sítio Campos, município de Fronteira. Bom, eu quero pedir a música de Leia Camargo Luciano, em Campo de Menina. Oferecer para meus quatro filhos, Jardel, Beatriz, Larissa e minha esposa Denise, e para meus pais, no Sítio Alicandê, município de Fronteiras. Zezinho de Maria, meu irmão Nival, minha cunhada Simone, meu sobrinho Guilherme e minha avó Maria Priscila. E tenham um bom dia. Bom dia a todos vocês aí do sítio Campos Fronteira. Bom dia, Dona Oliveira. Aqui é Rose Coelho do sítio Bal. Gostaria que você passasse a música do Zezé de Camargo e Luciano. Pode ser qualquer um para mim. Ouvir e oferecer para todos os meus amigos e familiares. Um bom dia para você. Bom dia, Rosicleide. Pessoal do Sítio Barro, bom dia. Oi, Dona Oliveira. Aqui é Maria, do Sítio Pau Barco. Queria ouvir a música de Mala Sem Alça. Essa mala sou eu, só pra curtir. Então, bom dia. Valeu, bom dia pra você. Olá, Dona Oliveira. Bom dia. Aqui é o Manuel Lacerda, Sérgio Goiás. Manda alusão ao canal de Rita N. Por seu Chique Raiz, do Comércio Lacerda. Meu amigo Tiquinho aqui de Sérgio Goiás. Damiana, Angélica Ariel. Meu irmão Benedito, Francisco Lacerda, aqui de Sérgio Goiás. Bené, Camila, Clebin e a esposa dele, a Luzia. Esse é a música aqui pra Angélica. Se toca aí por gentileza, João Gomes, qualquer uma delas. Um abraço de bom, um outro locutor. Fique com Deus, meu rei. Fica com Deus também, meu amigo aí do Goiás. Abração pra toda a família Guima, espalhada aqui de Campos Salles até o Itaguá. 8h27. Dina, acho que Dina Mito ganhou o nome por essa música, viu? Eu quero uma dinamite carregada de amor, pra pôr nos corações de pedra que não querem se abrir. Depois da explosão eu quero ver nascer uma flor, grito de felicidade eu quero ouvir. Quero plantar muitas flores pra fazer munições, e com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Quero plantar muitas flores pra fazer munições, e com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Eu quero que os cientistas, com sua inteligência, descubram a felicidade através de uma essência que transforme a bomba atômica em carinho e calor, pra quando explodir no ar, cobrir o mundo de amor. Quero plantar muitas flores pra fazer munições, com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Quero plantar muitas flores pra fazer munições, e com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Do povo a gritar, aquela surpresa tão linda, bem na hora H. Os chefes das grandes potências apertando os botões, e os mísseis no ar explodindo em flores e canções. Plantar muitas flores pra fazer munições, e com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Vamos plantar muitas flores pra fazer munições, e com botõezinhos. Cidade. Vale a pena você voltar pra buscar. Uma

Vice-prefeito Viana Félix. De qualidade, o provedor de internet Citinet Telecom entende. Contrate um plano 80 mega, R$ 74,99. 500 mega, R$ 99,99. 88998514629. Siga arroba Citinet Telecom. Sempre a melhor. Meu nome é Afro Lourenço e como presidente da ACERF, tenho o prazer de convidar todos os profissionais de rádio e TV do Ceará, estudantes de comunicação, empresariado e instituições para o evento Fala Ceará, que estamos promovendo nos dias 25 e 26 de novembro no Shopping Vilmar Fortaleza. Neste ano em que se comemora os 100 anos do rádio no Brasil, estaremos discutindo no Fala Ceará temas como a nova gestão, os desafios da mídia multiplataforma e as novas tecnologias para o rádio e a TV. Seja um participante ou patrocinador do maior evento do setor da radiodifusão da região. Realização da ACER, Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia de Araripe, avançando em suas ações, implantou o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado que está localizado na antiga creche Orlando Bezerra. O espaço foi totalmente revitalizado para a oferta de educação inclusiva. Hoje o núcleo conta com a atuação profissional de 3 psicopedagogos, 3 psicólogos, 2 professores de Libras. Atualmente vem sendo ofertado o curso de Libras gratuito aberto à comunidade, possibilitando a inclusão e o desenvolvimento de novas habilidades com vistas à alfabetização dos alunos surdos matriculados nas escolas de Araripe, buscando assim a melhoria de seu desenvolvimento através da aquisição de sua língua. O trabalho constante do núcleo também se estende às famílias, prestando atendimento individualizado e favorecendo a participação dos pais e mães no processo de ensino, a aprendizagem dos nossos estudantes. A administração ao lado do povo. Prefeito Cícero de Deus, trazendo qualidade de ensino à população araripense. Rádio Cidade, uma rádio como as outras gostariam de ser. Já 8 horas 43 minutos na cidade, daqui a pouquinho tem o programa Papo de Roça, né? Um ano de programa Papo de Roça. Essa semana aí na quinta-feira, né? Teve live da Ana Maria do Júlio César, né? E daqui a pouquinho eles vão estar por aqui cheios de novidades aí na festa de um ano do Papo de Roça. 8 horas mais 44 minutos. Bom dia para a Socorrinha lá na Chapada. Ela quer ouvir Rita Lee, Ovelha Negra. Eita! Aí é fundo do baú, né? O rock da Rita Lee. Deixa eu ver as mensagens de texto que eu não atendi nenhuma hoje, viu? O Cícero Alencar tá lá no Cid Arruda, pedindo música do Léo Magalhães. Abraço aqui a Maria da Penha, o Zé Caetano, a Maria Penha, a sua mãe Tonica lá na Pulandeira e para o Tiago lá em Salitre e também o Maciel. Valeu, bom dia. O Cícero Oliveira, né, tá pedindo aí uma música de Léo Magalhães. Não, que é isso, Oliveira? Não tá abrindo aqui. É o Luiz, lá do Sítio Velho Araripe, que quer ouvir música do Zezé de Camargo e Luciano. Deu ocupado de novo. Eita, vai estar pregado no WhatsApp aí, viu, amigo? Fica tentando, já vai conseguir, né? Vai conseguir com certeza. Meu amigo Gilvan, lá na Rendeira, quer ouvir uma música? Não, ele quer hoje é dizer que lá choveu 43 milímetros. Eita, Gilvan, a Rendeira daqui a pouco tá passando os peixes do acampamento aí. Quando estiver passando um pirarucu daquele lá de 30 quilos, você pega pra nós, viu? Eu quero um quarto do peixe, viu? Uma banda não, uma banda é muito, né? São um quarto, tá bom, né? Deixa eu ver mais quem é que tá comigo aqui. A Rita Passos tá lá no Sítio Tigre, quer ouvir uma música Chá de Chifre. Rapaz, eu sei que é bom, é chifre queimado, fede, serve pra espantar cobra, né? Mas vamos curtir, 8h45 agora, eu fico por aqui. Na sequência, Ana Maria, Júlio César e o programa Papo de Roça. A gente volta no próximo domingo, se Deus quiser. Deixa eu mandar um bom dia pra Graça, na Lagoa Grande, tá ligada com a gente. Bom dia aqui também pra Cícera de Araporanga, Santana do Cariri, abraçando as suas irmãs Toninha e Antônio, seu primo Damião em Teresópolis, no Rio, e todo mundo lá curtindo o programa lá no Salitre. Nosso abraço, nosso bom dia. A gente volta domingo, se Deus quiser. Nossas próximas atrações, na sequência tem Papo de Roça, depois tem Super Sul de Prêmios, meu dia tem Forte Cap. Tanto tempo eu passei, pensar.

que você tem e conquiste o que você quiser. Descubra a verdadeira felicidade aonde estiver. Está no ar Papo da Roça, porque tudo começa aqui. Meio ambiente, agronegócio, sustentabilidade. Com Júlio César e Ana Maria. Vem prosperar! Você que ligou o rádio agora e para você que estava aí sintonizado na Rádio Cidade, aquele bom dia especial. E hoje, nosso programa, né, como a gente tem aí se movimentado durante a semana, nosso programa está fazendo um ano, justamente hoje, dia 6 de novembro, um ano no ar. É muita coisa, né, gente? Para mim, o Júlio César ainda não chegou, acho que ele foi comemorar o ano do nosso programa e se atrasou aí um pouquinho mais. Daqui a pouquinho ele está aqui com a gente aqui nos estúdios. E hoje, né, o programa especial de aniversário, manda aí pra gente o seu áudio aí no WhatsApp da Rádio Cidade, no meu WhatsApp também, no do Júlio César. Vocês que têm a gente aí, manda aí para concorrer vários brindes aqui dos nossos parceiros, do nosso programa e dos nossos amigos, viu? Manda aí um áudio, escreve também, se não quer mandar um áudio, não quer que a sua voz maravilhosa, que a gente passe aqui na rádio, manda uma mensagem também. Muita gente me mandou mensagem durante a semana, não quis mandar um áudio, mas tudo vale, viu? Sendo ouvindo nosso programa, vale. Aquele abraço de vocês, aquele bom dia. E que bom, hein, gente? Que chuva maravilhosa essa semana. A gente tem que começar aí já se preparando para plantar, viu? Vamos começar aí. Quem é da roça, o Dan Oliveira disse que gosta do agro, vai começar, quando se aposentar, vai começar. Mas vamos já ir começando, para ele ir vendo aí como é maravilhoso, como é fantástico aí a produção do campo, a agricultura, o agro, né? Então, assim, vamos começar aí, vamos se preparar que o negócio tá mudando, o clima tá mudando, a gente não sabe, eu acho que vai chover aí direto, viu, gente? Vamos se preparar, porque eu já vi muita gente o agricultor, o homem do campo, ele é um pouco assim, meio desconfiado com as coisas. Ah, a gente vai plantar agora, estou falando isso que eu já ouvi, viu? Depois da chuva, plantar agora, aí vem uma estiagem, a gente perde. Eu acho bom se preparar aí, ter três, se preparar três terrenos aí, um para agora, um para demais depois, e dar continuidade aí e ser bem produtivo e ter uma economia bem boa aí no final. E vamos aí preparar umas três fases aí que você vai se alimentar aí três vezes aí de um legume bem verdinho, um milho, um feijão aí. Não vai faltar na mesa durante o inverno. Creio que até julho, quem sabe, se você se organizar bem direitinho, né? Então vai dar certinho aí, vamos plantar, né? Muita chuva mesmo. Eu não lembro, lá na minha comunidade tem um pluviômetro que é cedido pela FUNSEMI e de todo o inverno choveu muito, mas as chuvas foram muito poucas e assim, não deu tanto, não choveu tanto que choveu direto, 125 milímetros de uma chuva só, viu gente? É muita chuva. Isso foi só na minha comunidade, a gente tá vendo aí nas Minas do Sul, choveu mais, os açudes, papagaio, os açudes tudo sangrando já, viu? Em pleno mês, em pleno novembro. Isso é raro, eu não tinha visto, já tinha visto chuva sim, mas não desse tanto nesse período. O Júlio César tá chegando aqui, viu? Dormiu demais, tá todo arrumadão aqui pro aniversário do nosso programa. O Júlio César, né? Está aqui, acabou de chegar, ele mora muito longe. Eu que moro a 15 quilômetros da cidade, já estou aqui faz tempo, até de carro hoje, estava chovendo. Não quiseram que eu viesse de moto, não, senão eu acho que eu ia cair nos caminhos. É açude, Júlio, muito açude. É um buraco emendado com outro, aparecendo o mar. Lá da minha, é 3 quilômetros da minha residência até o asfalto, e tá aparecendo o mar e um buraco atrás do outro. O negócio tá é bom. Sou. Bom dia, Júlio. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Cidade, né? Ela já começou aí. Eu atrasei um pouquinho, né? Na chuva aqui, tá forte. Brincadeira, pessoal. Mas tá chovendo, não tá? Mas tá chovendo. Não tá forte, né? Não, mas tá chovendo, né? Desde ontem vem chovendo um pouco aí, né? É isso aí. Vamos plantar, né, Júlio? Começou já a plantar? Começou a preparar o solo? Você tem uma roça lá no Baixão, que eu sei. Ainda não, vi comentários, né, que o riacho lá tava né, ali do Netelis, estava bastante água, né, o riacho que atravessa ali a nossa... Chama o riacho também. Conceição, que ele chega aqui em Gonçalves, viu? Passa aqui em Gonçalves, aqui próximo alto, e o riacho que passa lá, que vem a água aí do... Acho que Campina, Lagoinha, não, Lagoinha não, tô meio doida. Lá do Araripe, passa lá. A Goinha passa já voltando aqui por dentro do questão da Margarida. Então ele chega aqui, né? Quase tudo chega aqui em Gonçalves. Agora, Júlio, tá sangrando hoje o papagaio, do papagaio. Né? Eu vi também, viu? Pois é. Já tem visto também uma coisa dessa? Eu acabei de falar aqui no programa que já teve chuva, vários nesse período, mas não tanto. Lá na minha comunidade, quinta para amanhecer sexta, choveu 125 milímetros numa chuva só. Muita chuva. Viu? Isso foi só na minha comunidade. Outras comunidades choveu muito mais. Acho que milhões aí foi quase 140, foi mais. Eu ouvi falar, mas eu acabei esquecendo. Mais do que 140. Só vivendo, ó, na previsão de chuva pra cá, acho que até terça-feira. Não é isso, Dan? É por aí, viu? Por aí. Eu lembrando aqui lá do engenheiro que falou lá que tem os aplicativos, ontem eu tava caçando e achei. Agora eu vou viver conectada aí, sabendo aí o clima, como é que vai estar, né? Pra se preparar quando sair de casa. Isso aí, né, Júlio? Hoje nosso programa tá fazendo um ano, né? O que você achou da live aí? Quem foi que é? Recebi um monte de mensagem, o pessoal não quis comentar, mas comentaram. Ah, vocês precisam melhorar, eu disse que é primeiro. Então, não sabia nem mexer no aplicativo. Mas é aprendendo aí, a gente vai se conectando, né? A gente nunca sabe tudo. Verdade, Ana. Ali nós fizemos uma live de apresentação, né? No qual acho que é a primeira vez que a gente se apresenta. Só né? Mais uma conversa, né? E dizer como que se deu o programa. Aí várias pessoas participaram com a gente, foi umas 13 pessoas que fizeram uma live com a gente. É muita coisa, Júlio, sabe? Um dia eu estava participando de uma live com o professor, tinha eu e mais duas pessoas. E três pessoas. E era tão importante, ele disse que ele abria, fazia toda a divulgação e fazia uma live com uma pessoa, com duas, às vezes estava sozinho falando, mas ele estava lá. Porque era a partir dali que as plataformas que ia tendo conhecimento e a gente ia ganhando conteúdo e ia se aprimorando e ia dando certo, né? Acho que a gente não pode fazer uma live pensando só em 1000 pessoas, não tenho nem isso no meu Instagram. Ganhei um bocado de seguidores, eu acho que é por aí o caminho, né? A divulgação, muita gente que não conhece, que me conhecia, que não tinha lá, só era... Acabou conhecendo a gente. Minha página lá só era... Conheci um bocado, né? Porque assim, eu nunca fui a experta do Instagram, eu não utilizo o Instagram, assim, eu estou aprendendo a plataforma. E o programa foi uma das formas que eu organizei o meu Instagram. Eu criei o Instagram, eu não tinha assim, a mínima noção do... O Instagram eu achei que era só mais um aplicativo, né, da mídia. E que o povo tinha e que eu tinha que ter também, né? Então, assim, quando a gente começou aqui na rádio, a Sunshine olhou, uma das pessoas maravilhosas aqui da rádio, né? E deu o maior apoio e força pra gente estar aqui hoje, sentado nessa cadeira de um ano, né, Júlio? Eu acho que essa semana também passou um filme na minha cabeça, até eu ouvi o primeiro programa, viu? Eu ouvi o primeiro programa, que assim, foi um sucesso pra nós gravar, e nós passamos 3 horas pra gravar um programa. A gente falava uma coisa, ela dizia, não, grava de novo. E assim foi, né? Aí depois, quando a gente foi passar a fazer o programa ao vivo, ela se despediu, dizendo que nós ia gostar e tava com uma pessoa maravilhosa, que era o Dan Oliveira. E assim, ela não errou não, viu? Foi assim, maravilhoso. E a gente sente, eu me sinto assim, muito à vontade e segura, sabe, com o Dan aqui. Primeiro eu tava com vergonha, eu juro que o primeiro programa eu vim assim, porque assim, Dan era uma pessoa que eu não... Conheci assim de vista, mas eu não tinha intimidade nenhuma. Eu cheguei aqui toda tímida, morrendo de vergonha pra fazer o programa. Chega a tremia. Mas era só porque estava próximo de Dan Oliveira. É verdade, Ana. Com toda certeza a Xuxane acertou, viu? E assim, ele tem participado, contribuído, feito o programa com a gente, batido papo, isso é muito bom. Sim, sim, com certeza. E hoje vamos mandar um abraço pra quem, Júlio César? Hoje vou mandar um abraço muito especial aí pra minha mãe que tá nos ouvindo, né, Dona Maria. Mandar um abraço pra tia Deusa que tá nos ouvindo lá no Jacarandá, né? O tia Elise, o pessoal do Baixão aí, a Genecida, né? O pessoal do Pau d'Arco, a Fafá. A tia Deusa disse que ia mandar um áudio pro nosso programa pra participar do sorteio. E a tia Deusa, eu acho que ela esqueceu. E ela não vai participar do sorteio, não. Manda aí, tia Deusa. Ela disse, ó, não esqueça de mim, não, que eu sou ouvinte de vocês. Oi, bom dia, Ana. Bom dia, Júlio, né? Já temos ouvinte participando aqui, viu? Olha aí. Vocês já têm a galera aqui participando. A gente pode soltar os áudios? Pode sim. Eu vou até mandar uns aqui também, que mandaram pra mim. Pois tá bom. Deixa eu começar aqui, né? Vamos lá. Olá, Ana Maria. Estou ouvindo o programa... Papo de Roça, aqui na Chapada do Maracujá. Chapada do Maracujá foi muita chuva, graças a Deus. Que Deus abençoe vocês aí, na programação da Rádio Cidade. Sou fã número 1. Quero concorrer aí a uns brindes. Coloca meu nome, Luzanete Santos. Luzanete Santos, aquele abraço. Obrigadão aí, viu? A Cícera Isabel, para nós é sempre Cícera do Sindicato, né? Ela está mandando um abração aqui para Ana Maria, para o Júlio César, para todos os ouvintes do programa, né? Parabenizando aí pelo um ano de existência do Papo de Roça. Ela mora lá no sítio Tanquinho, Campos Salles, né? A Cícera mandou um áudio muito bacana aqui, vou mandar agora. Vai mandar para a gente? A Diana Silva está na Serra dos Nogueiras. Ana Maria, adora o seu programa todos os domingos. Nós aqui na Serra dos Nogueiras parabenizamos pelo ano, né? Que sempre continue com esse programa maravilhoso. Quero participar do sorteio. É o Vitiana Silva da Serra dos Nogueiras, município de Salitre, né? É Diana? É. Ah, Diana, eu fui minha colega de aula, viu? Já morei por ali, viu, Dan? Já perto da quadra da escola? Isso, morei um pouco já divisa com Araripe, mas estudava lá na escola da fazenda. Legal, viu? Ah, tem mais aqui, né? Vamos passar aqui os áudios, os que já estão prontos, depois o pessoal tá digitando aqui, a gente vai passando. Eu me chamo José Ivan, eu sou ouvinte do programa Papo na Roça, moro aqui em São Paulo, no bairro de São Mateus, e assisto sempre o programa Papo na Roça, e vocês estão de parabéns. Parabéns pelo ano de programa, e é muito bom. Aí, né? Tem mais. É o José Ivan. Bom dia. Sou Toninho, do Sítio Baixão. Assisto o programa Papo da Roça todos os domingos. E gostaria de parabenizar Ana Maria e Júlio César por um ano de programa. E gostaria de dizer que o programa deles é ótimo. Muito bom mesmo. E aqui no Baixão tem uma grande audiência. Obrigada. E um bom dia para todos. Tem mais. Quem é essa, né, Ana Maria? Bom dia, Ana Maria, Júlio César. Cícera Isabel. Pelo Papo de Roça. É Cícera Isabel, aqui do Chico Tanquinho. Eu sou ouvinte do seu programa. Estou aqui falando com vocês para dizer que eu sou fã desse programa, porque é um programa muito especial. Esse programa é um programa que contempla a todos, do agricultor ao pequeno microempresário, a todas as categorias. É um programa de grande informação, que passa um grande conhecimento para as pessoas que não têm assim, tanto conhecimento do seu direito, das leis. É um programa muito maravilhoso. Eu adoro o programa de vocês, porque é um programa bem debatido, bem explicado mesmo, tirando todas as dúvidas do pessoal que tem dúvida. Eu só quero parabenizar vocês pelo esse programa, que continue esse programa da maneira que vocês vêm fazendo, vem agradando a todos, né? De todas as categorias. Aí, a Cícera Isabel, né? O Júnior Muniz também está na sintonia. Bom dia, Ana Maria, e a todos os ouvintes. Aqui é Júnior Muniz. Estou sintonizado na Rádio Cidade, viu? E mandar um grande abraço aí para todos os ouvintes. E eu também quero participar do sorteio. Pronto, já estamos notando aqui, viu? Muito obrigada a todos vocês. Daqui a pouco tem mais, Ana Maria. Pronto. Daqui a pouquinho tem mais áudio aí, viu? O pessoal participando muito mesmo, viu, Júlio? Eu acho que tá dando certo, tá aí. Eu só queria mandar aqui um abraço especial aqui pra João Caipira, aí no sítio Chapada dos Mendes, a Iracema e a Tainá, e a família do João Caipira. Dona Toninha Mendes, também aí na Chapada dos Mendes, nossa ouvinte, viu, Júlio? Sempre ela diz que tá ouvindo nosso programa. E orando aí pelo nosso programa, para tudo dar certo. Aquele abraço e muito obrigado, Dona Toninha. O Modeste, a Vilma e a Antônia Elisa aí no sítio Bom Jardim. A Vilma tá devendo aí aquele poema, viu? E ela me disse 3 vezes na semana que ia me mandar. Fez um monte de perguntas, Vilma, você tá me devendo aí, viu? Não sei se você já mandou aí, se não mandou... Se estiver nos ouvindo, mande aí o Ana, seu poema. Eu acho que muita gente naquela região está com problema de internet, né? Teve um problema sério na região do Acossi, aquela região ali. Parece que a chuva foi tão forte que derrubou até a internet, né? Energia, internet. E só ficaram a sexta-feira sem contato com o mundo, viu? Eita. É o assunto do Acossi que já está sangrando também. Está sangrando também, viu? É, a internet, como a gente já tem falado aqui no nosso programa, né, é assim, algo que nos ajuda muito, mas na minha comunidade também a gente está muito ruim, só caindo, a gente está mandando, né, áudio, fica só processando. Quando a gente mandou áudio, estava muito era escrevendo essa semana, de sexta para cá, por conta está muito ruim mesmo a internet. O pessoal fala que a internet era que é igual açúcar, né? Quase vem chuva. É a internet via rádio, né? Eu estudei que uma chuva fina, ela bloqueia o sinal, né? Exatamente. Eu não sei, foi que eu fiz um curso de redes, né? E no curso o professor falou que uma chuva fina consegue derrubar o sinal via rádio. E quando está no tempo de inverno, que tem muita folhagem, diz que também interfere, né, no sinal. Assim foi que me disseram, né? Eu tô só replicando aqui. Não sei se é o cara que tava querendo me enrolar, lá vai eu. Eu reclamei, ele disse, não, tem muita chuva aí, tá muito verde, as árvores atrapalham. Fiquei pensando assim, não precisa ser verdade, mas vamos lá. Esse sinal 4G da TIM também aqui, quando chove, antes você tinha sinal num sítio, quando chove, que fecha tudo, também não tem mais sinal não, né? Exato. E o incrível, o engraçado é que antes, pelo menos na minha comunidade, antes do sinal da internet, pegava o sinal de celular, não pegava muito bem, mas pegava a TIM, pegava a Claro, e hoje não pega mais. Se a gente precisar chegar uma mensagem de texto, às vezes a gente estava no aplicativo, vai chegar um código. Pode esquecer de fazer isso nas comunidades, porque não chega, só se você mandar via e-mail. Tem deles código que chega pela mensagem, via número mesmo, e não chega. Eu lembro, a gente via do Crato, né, Júlio César? A gente vinha com a mão pelo lado de fora do carro para receber as mensagens quando chegava ali no Jacarandá, né? Começava a chegar a mensagem no celular. Quer dizer, hoje isso é impossível. A TIM não chega nem no caldeirão, né? Não chega mais, assim, tá totalmente ficando extinto, né, o sinal via o telefone. É, porque era 2G, era ruim, mas ia muito longe. 3G, mais ou menos. E, mas também ia uma média distância. 4G é muito bom a internet aqui do celular da TIM Campos Salles, é igual se tivesse conectado a cabo, né, numa rede de fibra ótica, mas em compensação não tá saindo mais de dentro dos bairros, né? Acho que através das políticas internas, né, a política de implantação, que aí talvez tenha aquelas divisões, né, você vê, ali, Ana, me corrija aí que você conhece mais do que eu, naquela, tem no Caldeirão, tem a Torre da Oi, né, é Vivo, né, pega a região todinha de Araripe, né, ali início, pega a região aqui, acho que do Acossi também, né, tem uma parte que pega, aí já no distrito tem outra torre, né, aqui no centro do. Aqui no alto, tem uma torre da Vivo, né? Da Vivo. Então acho que talvez seja as políticas internas ali das empresas, né? Em questão de transmissão. Agora, aquela lá próxima à sua casa, Júlia, ela só retransmite o sinal para os distritos, né? Campos Salles não foi liberado ainda o sinal da Vivo. A gente pega da torre do Caldeirão, né? Caldeirão tem Vivo, aí chega aqui algumas partes da cidade, outras não. Tem essa do alto, nós ficamos tudo na expectativa, mas nada, né? Aí nos assentamentos tem outra torre, mas ainda não foi liberado. Aí tem no Carmelópolis, tem no Quixariú, no Itaguá, não sei se o Barão tem Vivo, mas muita região aí tem sinal da Vivo, só no sítio, né? Lagoa dos Crioulos, Pajeú, né? Só o sítio que tem internet da Vivo. Parece que foi um acordo com as grandes operadoras, né? Exato, acho que a Vivo e a TIM tem um. E a Claro, né? Que são as três maiores operadoras, né? Que estão em manutenção e tudo. E aí acho que tem um acordo entre onde elas, né, vão ficar, né? Vão se instalar. A questão de 1.000 habitantes, hein? A partir de 25.000 habitantes tem TIM. A partir de 20.000 tem Claro. A partir de não sei quantos mil tem Vivo. Foi feita toda essa divisória, né? Aí voltando para a chuva, no acampamento hoje, lá no Poço de Pedra, choveu 40 milímetros, viu? O Vandil está dizendo aqui, viu? Hoje, né? Coisa boa, né? Coisa boa, viu? Não, eu tô com fé que nós vamos ver ainda o acampamento sangrando, viu? 2004 para cá já são 18 anos, né? 18 anos, pouca gente jovem tem essa lembrança. E sangrou muito pouco, né? Eu tenho uma lembrança boa, de 85, 86, eu criança, com o maior medo do mundo de passar na água ali onde tem a ponte hoje, que era muita água, né? Eu não sei se a gente vai ver a água para bater naquela ponte ainda, viu? Não teve uma em 2010, não, 2011, sangrou? Não. Foi só 2004? Foi de 2004. 2004, né? É. Agora já secou duas vezes também, né? E interessante, né, que no ano passado o volume de chuva entrou bastante água, né? E esse ano, eu tava até comentando com o pessoal, eu nunca vi o estilo de chuva, né, como começou agora, né? Duas chuvas, né, nas regiões vizinhas aí, chovendo bastante mesmo. É, aqui em Campos Salles, né, somando outubro e novembro, julho, a gente vai com 74 mais 91... 165 milímetros nas últimas semanas, né? Aí você pega essa região das Milhãs aí, que foi muita água. Então, o agricultor, principalmente o agricultor de salitre, que planta feijão, Júlio César, tá na hora já, né? Já tá na hora, viu? Quem já aradou sua terra aí, quem começar... O pessoal ali da cerveja, campestre, Água Azul, essa região aqui, o pessoal planta muito cedo. Com certeza eles já estão plantando. Muita gente que planta mandioca diz que já está começando a preparar o solo para plantar mandioca. O Silvio me disse que hoje, quando abriu a porta, estava passando oito tratores subindo para a serra, né? E falar em plantação, Ana e caros ouvintes, né? Próximo domingo, nós estaremos aqui com o nosso engenheiro agrônomo também, passando informações aí, né? Para aproveitar esse tempo de chuva e tudo, passar boas informações aí aos nossos ouvintes. Não sei, né? Nós vamos preparar, especialmente para você aí até dezembro, vamos falar só sobre terra, sobre sol, sobre agro. Vamos aproveitar aí o período, né? Que estamos se preparando aí. E vamos tirar as dúvidas dos ouvintes e trazer muita informação também, né, Júlio César? Sim, sim, sim, Ana. E vamos aí se adaptar, mudar, né? Ver outra forma aí de trabalhar aí o solo e exato. Quem não cultivar, fez, né? Quem não fez análise do solo também já tá bom, já tá na hora de fazer mesmo. De já tá passando bem já o tá tempinho passando. Aí, viu? Pra... Porque aí, se precisar de algum... como é que a gente pode dizer? De alguma correção? De alguma correção de solo, né? Algum nutriente. Então a gente já aproveita esse período de chuva já para fazer o manejo ali, bem direitinho. Entendido, né? E tem um monte de áudio aí, tem um monte de mensagem aqui no meu celular. Tá bombando, eu me perdi já. vamos soltar aqui, Ana Maria, alguma coisa? Vamos lá. Bom dia, Ana Maria. Sou muito ouvinte do seu programa, adoro, viu? Gostaria muito de vocês continuar e nunca nem acabar esse programa, viu? É muito proveitoso para nós. Obrigado, Justina do Caldeirão. Ah, Justina. Muitíssimo obrigada. A Natália, lá do Sítio Paixão, parabenizando aqui a Ana Maria e o Júlio César por um ano de programa, né? Que enaltece o agricultor da nossa região, né? E gostaria que o programa cada vez mais ganhasse espaço e audiência, né? Também quer participar do sorteio. Natália Silva, lá do Sítio Paixão. Parabenizar a Natália também. A Natália é minha vizinha, aí vi crescer, né? Criancinha desde pequenininha. E a Natália passou em terceiro lugar para a enfermagem na URCA. Parabéns, Natália. Aí fazendo o curso de técnica de enfermagem aqui, ainda nem concluiu. E graças a Deus a gente vai ter mais uma enfermeira na comunidade. Que bom. Parabéns, que coisa Natália. Boa. A Edna, da Bolandeira dos Estevos, né? Está parabenizando aqui. Parabéns de jogo. A todos que fazem o programa Papo de Roça, né? Por um ano de comunicação aqui na rádio, ouvindo todos os domingos, né? E quer participar do sorteio, né? Edna, lá da Bulandeira. Tem aqui a Aparecida. De onde é a Aparecida? Bom dia, Ana Maria. Hoje quero parabenizá-los, né? Você e o Júlio César, pelo belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo. Hoje já faz um ano. Eu estou acompanhando todos os domingos. Vejo aí o grande esforço que vocês fazem para passar informações para as comunidades. Eu acho você uma pessoa muito corajosa. Também quero participar do sorteio e tenha um bom dia. Ela não disse, a Aparecida não disse de onde é aqui, né? Mas... Bota aí o nome, bota aí, José César Aparecida. Ela está escrevendo aqui o local, né, do nome. Deixa eu ver mais aqui, né? Vamos aqui soltar as próximas mensagens. O programa Papo da Roça está maravilhoso. Isso aí pela voz é o Luiz Henrique da Chapada do Alegre. Aí, viu? Meu sobrinho. Bom dia, Ana Maria. Eu quero parabenizar você, o Juninho, né? Que você sempre sabe que eu tenho admiração por você, né? Que Jesus abençoe grandemente pelo aniversário de um ano, né? Do programa na rádio. Eu admiro muito e gosto muito. Eu assisti ele, né? E vocês estão todos de parabéns. Jesus abençoe grandemente a vida de vocês. Teu inimigo. Quem é? Não sei, né? Mas a Aparecida, ela já tá no Natal. A Aparecida é lá do Jacarandá, viu? Ah, Aparecida aí, grande mestre, professora de Jacarandá. Aquele abraço, Aparecida. Pois é, né? Bom dia, é a Maria Pereira da Água Branca Salitre, parabenizando aqui pelo programa, né, Maria? Muitíssimo obrigado, pessoal aí da Chapada da Água Branca, de todas as comunidades. Um abraço aí pro Iranildo, que é também nosso ouvinte, viu? Sempre ouve nosso programa e sempre a gente tá conversando, e ele disse que tem tirado muitas dúvidas, né? E muitíssimo obrigado a todos vocês aí que estão participando. Eu disse, Júlio, que hoje nós falamos certo, né? Que hoje o programa quem ia fazer era nossos ouvintes. E... Verdade, muito bem. E queria mandar aquele abraço especial aqui pro Vicente Branco. Vou falar assim, Vicente Branco, o Cid Cavalcante, que é nosso ouvinte, assim, né? Sempre tá ouvindo aí, o Galego. Tem um tanto de nome, viu, Vicente? É o Galego, o Vovô também, é tudo isso, e o Cavalcante. Tudo isso numa pessoa só, viu? Uma pessoa fantástica aí, o Vicente Branco. E a França também, que é nossa ouvinte. A tia Deusa já mandou um monte de áudio aqui, Júlio. Diz que é ouvinte. Que bom que nós falamos dela, que nós lembramos dela, né? A tia Deusa. E queria participar do sorteio. A Socorro do Sítio Baixão também, Socorro Oliveira, já tá aí o nome dela, né? Mandou aqui um texto. É, tá ouvindo nosso programa e quer participar do sorteio. A Gorete e Helena e Marluce, Dona Maria Calango, lá na Serra do Baixio do Morro. Gorete é na Serra do Pajeú e as demais na Serra do Baixio do Morro. Um abraço para vocês aí, são nossos ouvintes aí do programa Papo da Roça. E seu Luiz Félix, no Salitre, viu? Seu Luiz, aquele abraço pro senhor, disse que sempre é ouvindo nosso programa. Que relembra quando nós estamos falando aí das histórias do passado, que relembra muito, diz que até chora, ele me disse. Lembra o pai dele, a família, que é um resgate de memória aí imenso no nosso programa, João César. Eu não gosto, né? Que coisa boa. Eu vou mandar um abração também, Ana, pra Júnior da Perfumarte, né? Pronto, quero abraçar aí pro Júnior da Perfumarte. E deixa eu ver quem mais. Dona Maria no Sítio Touro, que é nossa ouvinte também, Júlio César. Aquele abraço para Dona Maria, que tá aí sintonizada na Rádio Cidade, aí ouvindo nosso programa. A Socorro, a Natália, a Nicole, eu já falei. Não falei na Nicole, não, mas aquele abraço, Nicole, tá aí ouvindo nosso programa. E a Toinha e o Antônio no Sítio Baixão, inclusive a gente já passou uma aula da Toinha, Aparecida também no Sítio Baixão, disse que está ouvindo nosso programa, que é participar do sorteio, Aparecida, do Sítio Baixão. E a Merilândia aí na Chapada do Alegre, a Merilândia é boleira, doou um bolo aqui de presente de aniversário do programa Papo da Roça, já está aqui, viu, Júlio César, no meu status. Quem quiser comer um pedaço de bolo, hoje, eu, Júlio César e Dona Oliveira, gente, vamos comer bolo. Se não parecer nenhum ouvinte aqui na arte, a gente vai comer bolo, muito bolo, viu? E também tem um bolo aqui para sortear para vocês, um bolo aí pro café da tarde, que o da manhã já passou, né? Mas para quem tá ainda deitado, ouvindo nosso programa, que só se acorda um pouquinho mais chato, ainda dá tempo, né? Com certeza, viu, Ana? E um bolo aqui da Dona Graça, viu? A Dona Graça é aí da Chapada do Alegre, é boleira, faz bolo aí para encomenda, para vender, fornece para os programas da agricultura familiar, para as escolas estaduais e federais aí do município de Salitre, Campos Sales e Araripe, viu? Então doou um bolo, viu, Dona Oliveira? Tá aqui um bolo de leite, delicioso. Okay. Ela até já mandou, eu até disse assim, vou fazer só uns cartãozinhos, desgraça. E quem ganhar depois pega, porque a gente for de longe, né? Como é que vão fazer? Nós vamos comer o bolo. Manda só o retrato. Manda só o retrato. Né? Se for próximo a mim, eu levo. Vou... Mas esse bolo, ele tem durabilidade de até amanhã tarde, viu? Foi feito já na madrugada. Tá aqui uma delícia. Bolo eu amo de esse leite. Bolo de leite. Se olha, deixar, eu tenho feito um regime aí bem forte, mas quando eu pego um pedaço de bolo, eu não consigo comer só um. É comer todinho. Ana, eu acho que nós vamos mandar via WhatsApp, viu? É, a gente manda aí via WhatsApp. Ele dá um jeito aí de mandar, viu? E também hoje, quem tava mandando aí o mensagem, quem participou da nossa live, mandando mensagem, áudio, pedindo para participar do nosso programa, tá nos conectado com a gente, o figurino. Dois irmãos tá doando 5 quilos de carne para um sorteio também, de frango, viu? 5 quilos, o figurino. Pode botar meu nome? Pode sim. 5 quilos de frango, Justo. Aí, Dani, já dá para fazer nessa chuvinha aqui um frango bem temperado, hein? Pois é, rapaz. E também, né, o Prosperar aí na parceria de Ana Maria e Júlio César, vamos sortear aqui hoje uma consultoria. E uma assessoria também na área que você... A gente não vai dizer em que é, não. A gente vai conhecer você, conversar e vamos ver aí o que a gente pode ajudar a pessoa, né, Júlio? Com certeza, né? E a gente tem mais parceiros, só que a gente não conseguiu aí ver essa veracidade aí pra gente sortear mais alguma coisa, mas a gente vai ver aqui e é isso aí, viu? E também, Júlio César, a gente também vai sortear aqui hoje um análise de solo. Sim. Vai aí pela parceria aí dos nossos escritórios. Quem não puder fazer esse ano, próximo ano, mas receber a visita técnica, a gente vai fazer isso. E se a pessoa não for do campo, né, que aí a gente vai rever aqui como é que a gente vai fazer. Se vai querer uma análise, vai querer uma consultoria, a gente faz essa negociação para quem. Vai que a pessoa aí tá só na vontade que nem o Dão Oliveira e ganha uma análise de sol. Pois é, Ana. Agora, aí como é que vai ser? Agora eu vou trocar a carne pelo análise de solo, viu? Da propriedade, né? A gente vai ver aí. É isso aí, esse é nosso programa, que a gente passou esse ano trabalhando, né? E não era justo, né, a gente fazer um ano hoje com todo esse sucesso. Tanto que é sucesso, porque é sucesso. Eu tenho aprendido muito, eu digo a muita gente que... Hoje, a minha única forma de estudar está sendo para o programa, está sendo uma faculdade, porque assim, a gente trabalha em outras coisas e assim, estudar mesmo, pesquisar mesmo, está sendo para o programa. E para mim está sendo um ano de faculdade, viu? E passar uma faculdade. Porque assim, cada dia que a gente vem para cá, que a gente traz um tema, a gente busca estudar, pesquisar e para trazer sempre o melhor para nossos ouvintes, porque vocês merecem. Ô Ana Maria, aqui quem está participando é a Paloma, lá do Assunto Novo, né? Ela parabenizando aqui a Ana Maria e o Júlio César pela passagem de um ano de programa, né? Por todo domingo, acompanha todos os assuntos e quer participar do sorteio. Muito bem, Paloma, brigadão. A Ivoneide Alencar é ouvinte aqui do programa, mas não disse de onde é a Ivoneide Alencar. Deixa eu ver aqui, não tem, né? Ivoneide, bota aí o local de onde você é ouvinte, né? A Joelma, agente de saúde do Sítio Tanque Novo, lá em Salitre, também acompanhando o programa e quer participar dos sorteios, Ana Maria. Joelma, lá do Sítio Tanque Novo, em Salitre, né? Muito bem, Joelma. Obrigadão aí pela sintonia aí no nosso programa. A Elvani, ela é de Alagoinha, Araripe, né? Ela disse que quer participar da partilha do bolo, viu? Muito bem, corre aqui na rádio, ou então vai lá na minha comunidade, que eu acho que vai sobrar, mais perto do Araripe. É lá de Alagoinha. Pronto, já fico bem na minha casa, viu, Alagoinha, dá certinho. O Mudeste tá mandando mensagem aqui dizendo que tá ouvindo nosso programa, que participa do sorteio. Pois é, eu falei há pouco tempo da Ivone de Alencar, ela é do sítio Croatá Salitre, Ivone de Alencar. Croatá, né, um abração aí, Ivoneide. Continue aí ouvindo nosso programa, viu? Hoje a gente tá descobrindo ouvintes, Júlio César, um monte de gente nova. Gente nova não, gente que tá escondida aí ouvindo nosso programa, que nunca tinha mandado uma mensagem, né? E aquele abraço. Isso é muito bom pra gente. Obrigadão. Pois é, daqui a pouco a gente manda mais. Isso aí. Então, sim, Júlio César. Croatá. Croatá Salitre. Não, é. Joelma é do Tanque Novo. Joelma é do Tanque Novo, Júlio. Viu? Não vamos se confundir, não, é, Júlio César? Aí é interessante que a gente aprendeu aqui que o WhatsApp hoje, se não der contato, ele não roda o áudio, né? Você tem que curtir primeiro para dizer que pode. Que é contato, né? É, se não é contato, o WhatsApp web não abre o áudio. Vamos ouvir aqui quem é? Cadê? Oi, Dom Oliveira, bom dia, aqui é a Cessa do Cisco Bissada, eu quero participar do sorteio, e tenha um bom dia. Onde é o Cisco Bissada mesmo? É aqui pertinho do Campos Salles. É, né? Aqui pro lado da Castanha, né? Caldeirão, por aqui. Eu não conheço muito o município de Campos Salles, assim, essa região pra cá, eu conheço muito essa outra parte aqui. Mas é Campos Salles. Agora essa letra me pergunte, me leve, que eu vou inteiro, o município inteiro, viu? A Fabrícia está no Sítio Alegre, ouvindo o programa Papo de Roça, quer participar do sorteio. Fabrícia do Sítio Alegre. Um abraço, Fabrícia. Um abraço, Fabrícia. Minha vizinha. Um abraço, tia Fátima. Pois é, aqui também sabe quem? A Graça da Lagoa Grande. Agora eu sei que Lagoa Grande é Araripe, né? Ah. Ela mandando um abraço aqui para Ana Maria, para o Júlio César, que quer participar aí do sorteio, e parabenizando por um ano de programa. Muito bem, muitíssimo obrigada aí pela audiência. Ah, eu vou ficar só falando aqui. Ah, ele vai comer um pedaço de bolo, nós vamos contribuir, aí dá certo. A Graça do Sítio? A Graça é do Sítio Lagoa Grande, eu tenho certeza, é Araripe. E hoje também, né, vamos deixar o Dan que já falou um bocado, né, gente, hoje também é forma de agradecimento, né, para eu estar aqui, pro Júlio César mais perto, mas eu... Para mim estar aqui todo domingo, eu preciso do motorista, do mototáxi, né? E eu queria aqui agradecer meu motorista, o Luiz, que sempre tem vindo comigo. O Simar, o Luciano, que aí já está se aposentando aí sendo meu motorista. O Luciano, que todo domingo está vindo comigo. Hoje, que anda comigo é o Luiz, né? Que eu tive que vir de carro hoje. O negócio tá difícil. Né? Hoje a vinda ficou mais cara, mas é aniversário. Hoje eu vim de carro, porque tava chovendo, não tinha como vir de moto. E também, como eu te falei, Júlio, saindo de um assunto, entrando no outro, e eu tava com medo de... Vigi até um short hoje. Eu digo, não, eu vou sair só lama. Eu pensei que eu vim de moto, mas já começou a chover, eu tive que vir de carro. Mas me falaram, né, que naquela parte lá da baixa, ali, né, já tava saindo a terra, já... Tava começando a aparecer um pouco da ponte ali, né? Tá muita chuva, muita água mesmo. E assim, só queria agradecer a cada um e a cada um de vocês que é nosso ouvinte, porque se a gente não tivesse vocês do outro lado aí, infelizmente as coisas não iam acontecer. Né? Vamos mandar mais alô aqui, que não vai. Vai ficar muita gente que não vai ganhar um alô, viu? A Sandra, Júlio César, quer participar do sorteio, ela tá na Agrovila São José, né? Bem, Sandra. Ah, também aqui a Girlene das Milhões do Sul, ouvi todos os domingos, né? Parabenizando aqui a Ana Maria e o Júlio César. É Girlene das Milhões do Sul. A Marinês Alves no Caldeirão, parabenizando aqui a Ana Maria e o Júlio César, né? Por um ano desse programa maravilhoso que acompanha todos os domingos. Também a Gemicleide, do sítio Mufumbo, né? Agora, aquele abraço, Gemicleide aí foi minha colega de aula, muito sério, muito tempo. Gemicleide, do sítio Mufumbo, nosso abraço, bom dia também, quer participar do sorteio. A Pedrina, da Chapada do Lima, Araripe. Pedrinhos, um abraço, Pedrina. Chapada do Lima, Araripe, parabéns a Ana Maria e o Júlio César pelo programa. A Loura, lá do Alegre. É Loura, né? Do Alegre. É isso aí, a Loura, a Regis. É, participando, participando aí também do programa, né? Tem áudio. Aquela lá do Fator, gostaria de participar do sorteio no Oliveira. Estou ouvindo o programa. Parabéns, viu? É um ótimo programa. Tá aí, lá do sítio Facão, né? Salitre inteiro com vocês. Olha aí, tá vendo, Júlio César? Nosso salitre. Estão deixando nós na mão, não. Muito bem. Tá mesmo não, viu? Você tá sempre em peso aí, marcando presença. O Luiz também aqui tá parabenizando o nosso programa. O Luiz aqui é meu cunhado, meu motorista hoje. Ele quer participar do sorteio. Ele disse que sim. Não, tá ali fora, não quiseram entrar. Tá lá fora na rua. É isso aí. É, eu sempre digo, o Campos Salles tem três emissoras, né? Uma é com referência a Fronteiras, a outra é Campos Salles, e essa daqui, a nossa, sempre foi Salitre, né? É verdade. A cidade é como se fosse a rádio do Salitre. Do Salitre, né? Salitre. Mesmo, muita programação é Salitre. Salitre, é Salitre, tá, né? Salitre aqui, né? Essa aqui, todos têm uma referência ao município vizinho, essa nossa, ela sempre foi a rádio que Salitre abraçou, né? Isso aí. Mandar um abraço aqui para a Toninha Santana, do Batalhão, que também está nos ouvindo e parabenizando o nosso programa. O nome dela já está aí, viu, Ju? Não, ela vai aí concorrer duas vezes, mas é nosso ouvinte. Vocês merecem concorrer, é muito, mais de 10. Vamos ver o áudio. Oi, bom dia, Ana Maria. Quero lhe parabenizar pelo seu programa. Quero lhe dizer também que sou ouvinte do seu programa. E feliz aniversário para você e o Júlio César, que continue com esse programa de grandes informações. Tá aí, né? Pela voz, foi o áudio que eu mandei. Esse é a Socorrinha, agente de saúde aqui do sítio Tanquinho, Campos Salles. Aquele abraço, Socorrinha. Aí é uma grande companheira de grande caminhada aí das igrejas, do tempo, viu? Das reuniões. Aquele abraço, Socorrinha. Deus abençoe e continue sempre aí ouvindo nosso programa. Que se Deus me permitir, né? E tudo der certo, continuaremos mais aí, né, Júlio César? Só queria agradecer, Júlio, todas as pessoas que contribuíram com o nosso programa. Queria agradecer aqui a direção da rádio pela confiança, pelo ter nos convidado e visto em nós que achar que nós dava certo aqui, fazer um programa de rádio. O Dr. Christian Martins, que me fez o convite, né? Se não fosse ele, a gente não estaria aqui, não tinha aceitado esse desafio. E para a gente foi mais uma missão e um compromisso e mais uma responsabilidade, né? Já que a gente já aceitou, foi um desafio e graças a Deus estamos fazendo um ano, né? Viu lá, Dan? Dona Francisca, lá no sítio Melosa, em Popengi, está ouvindo o programa, viu? Abração. Dona Francisca, um abração aí. Já recebeu um abração especial do Dama, recebeu o meu e do Júlio César, viu? Abração, Dona Francisca. Popengi também está nos acompanhando, né? No dia da live que teve o Paulo, lá do Popengi, né? Popengi com a gente. Nos acompanhando, Dona Francisca, agora que coisa boa, viu? E tem áudio. Bom dia, Dona Francisca. Eu quero parabenizar Ana Maria. Pelo seu aniversário, quero participar do sorteio. Sou Aparecida do Baixão, a vizinha da Ana. Pronto, Aparecida já tá aqui, aquele abraço, Aparecida. Hoje não é meu aniversário, não, mas vocês sabiam que meu aniversário vai ser um dia de domingo e eu vou estar aqui. Tem bolo? Tem bolo? O bolo vai ser quem vai trazer são vocês. Hoje eu trouxe o bolo, foi uma doação aí da Marilândia, viu? Que é boleira aí da Chapada do Alegre. Quem quiser, vou fazer aquele aniversário. Exato. Casamento. Agora a gente fala. Ô, Marilândia. Marilândia, faz o bolo que a gente faz o mexão. Eu já ia falar. Manda o WhatsApp. Eu já ia falar. Alô, Marilândia. Marilândia. Eu vinha de moto trazendo bolo. Imagina, eu de moto trazendo um bolo lá da minha comunidade. Ganhando de presente, trazendo. E o povo lá dizendo, gente, né, nós não vamos comer nem aqui, não. Eu disse, é só pra eu, Júlio e Dan, e os ouvintes que aparecer na rádio. Quem estiver nos ouvindo aqui em Campos Salles, vem aqui comer um pedaço de bolo, viu? Tem bolo pra todo mundo. A gente vai, outros a gente vai mandar pelo WhatsApp. Feito por Dona Marilândia, né? Marilândia, aí foi um presentão aí pro nosso programa, viu? Pois é, Ana Maria, o pessoal participa mesmo, né? As comunidades. Que bom, né? Que... Alguma coisa voltada para o campo, que a gente não tinha, né? Foi essa a ideia, né, que a direção da rádio, quando nos convidou, eles disseram que estava faltando um programa direcionado ao campo, ao meio ambiente, e precisava, né, aí, é como se... Tem as cotas, né? O diretor, o doutor Cristo, está aí falando comigo. Ana, você sabe, você como é? Tem as cotas, né? A gente precisa do programa. A rádio, a gente fala de tudo, tem um jornal, mas a gente não conseguiu ainda um programa que pudesse se conectar com esse tipo de pessoas, com essa população que se identificasse, que se identifica com a agricultura, né, com os amantes da agricultura, do meio ambiente, para levar informação, porque assim, a gente tem informação, temos sim, da Rádio Cidade de Informação, mas não tem um programa específico para falar sobre esses temas. Porque quando o assunto, por exemplo, vai ter uma feira, então vai sobre agro, é sobre água, trazer uma pessoa para falar. E não tinha esse assunto assim que a gente pudesse falar e tirar as dúvidas dos ouvintes. Ô, Ana Maria, não sei se ele já lhe comunicou, né? Que ele disse que você seria a pessoa. Quando a gente migrar agora para o FM, o jornal vai ter vários assuntos, e para cada assunto uma pessoa vai participar pelo menos uma vez por semana. Aí quando o Guilherme disse meio ambiente, aí o Cristian disse. Já tenho, Ana Maria. Olha aí, mais um desafio. Gravar um áudio de 5 minutos, a gente vai ser o tema que sempre tem um tema na semana aí revoltado com o meio ambiente, né? Aí a gente passa o tema e você me manda. Se não puder ligar, me manda o áudio. Eu não tinha falado que era eu, só falou que estava faltando e que ia fazer dessa forma, mas que para cada pessoa ia fazer. Mandar um tema para falar, para não ficar só uma pessoa só falando de vários assuntos. Eu já tinha falado, só não sabia que era eu. Mais um presente. Mais um presente de aniversário. Um tema assim aí que a gente provavelmente vai ser na sexta-feira, né? Tem a semana inteira o assunto. E começar a fazer o sorteio, né? Pois é, vamos começar aqui a fazer o sorteio. Nosso programa está chegando ao fim. Eu só vou passar aqui rápido, agradecer aqui a Sunshine, que foi uma pessoa que nos apoiou, que disse como era o caminho, né? O Dan Oliveira, que está aqui sentado com a gente, que contribuiu imensamente e está contribuindo para a gente. Dan, aquele abraço. Muito obrigado por ter contribuído e estar sempre com a gente. E eu quero dizer para você que eu me sinto segura hoje. Cheguei aqui com vergonha, mas hoje eu me sinto uma pessoa segura ao seu lado e estar aqui, de grande pessoa que você é. E todas aquelas pessoas, Júlio, que participaram do nosso programa, que fizeram entrevista, que falaram de temas, a gente só quer agradecer. Vou ter o nome aqui de todo mundo, mas você tá falando tanto que eu olhei pro relógio, já tá. Ana Maria, muita gente perguntando quando é que o Heráclito vai voltar. Domingo! Domingo o Heráclito tá aqui pra gente tirar mais dúvida, porque, Júlio, a gente fez assim. Uma lista de perguntas, e nós fizemos duas só. Inclusive, ontem nós estávamos fazendo um projeto e tudo, e aí eu pensei com ela, domingo agora não, porque a gente já tinha programado. Hoje era especial, né? Hoje era especial, mas domingo, no próximo domingo, o que tu tem? Não, eu tô disponível, então, programa, viu? Domingo a gente tem que estar. Estamos fechados. Como é que você faz o sorteio aqui? A gente numerou aqui o nome das pessoas de 1 a. 1 a 42. E ainda tem mais gente aqui para participar. Vamos soltar o áudio? Pronto. Bom dia, Ana Maria. Parabéns pelo seu programa. Eu queria participar do sorteio. Eu sou Maria Aparecida, do Sítio Croatá. Maria Aparecida, do Sítio Croatá. E também a minha mãe, Dona Maria do Carmo, que é minha ouvinte assim, ó. Viu? Todo domingo, quando eu saio, ela já fica tentando botar o radinho na tomada para falar. Também disse que ia participar do sorteio. Acho que ela está pensando em ganhar um quilo de carne. Aquele abraço, mãe. Vamos aqui com outro ouvinte para fechar. Bom dia, meus amigos da Rádio Cidade. Meus parabéns pelo nome do seu trabalho, minha amiga. Você é uma pessoa maravilhosa. E, aliás, todos vocês da Rádio Cidade são muito maravilhosos. Desejo para vocês um feliz domingo. Muita paz e felicidade para todos. Dom Oliveira, Chaga Souza e o dono dessa rádio. Que Deus abençoe todos vocês. Meus parabéns, minha amiga. Sou ouvindo seu programa há muitos anos. Bom dia, um abração. Aí, Ana Maria, aí não pode nem dizer que não estava ouvindo, porque estava pegando mais o rádio do que a ouvindo mais dela. Eu do que? Quem é? É a Dona Maria. Dona Maria, agora eu não sei de onde que é a Dona Maria, mas está ela aqui. Bota aí, Dona Maria. Dona Maria, tem a foto dela aqui. Não sei se você conhece, Dona Maria, pela foto da Dona Maria. Ela tirou uma foto lá no mirante Nossa Senhora da Penha. Não, sabendo que não conhece não. Dona Maria, diga só um áudio pequeno aí onde é que a senhora mora e manda para nós aí agora, viu? Pois é, rapaz, o povo participando, Dona Maria. Muita sorteios. Gente. Vamos sortear aí. Deixa eu abrir o programa aqui que a gente tem. De número a que número? De 1 a 44. De 1 a 4. Primeiro a gente vai sortear os 5 quilos de carne. Vamos botar aqui. Espera aí, viu? Vamos abrir aqui. Posso botar em nome, Ana? Bota aí. Entre 1 e 44, né? Isso aí. Vamos lá, sorteando. Tirando e sorteando. Saiu aí, Ana Maria, número 15. Número 15. Quem é, Júlio César? Dália. Idália, aí a Idália é minha sobrinha, viu? E foi a pessoa que participou, contribuiu com a gente lá no, no, na, na live. A Idália, e se tinha para do Alegre. Eita, eu vou comer carne. Olha como ocorreu que eu não como carne. Vamos lá aqui, vamos voltar para o sorteador. Vamos sortear o que agora? Agora é uma consultoria. Uma consultoria. Do Prosperar. Vamos lá, viu? Vamos lá, sorteando. Cadê aqui? O negócio aqui tem hora que o computador fica lento, como é? Mas é assim mesmo, depois piora. É 44, né, Júlio? É. Vamos lá. Número 19. Diana Silva. Diana Silva, lá da Serra do Baixinho do Morro. Serra do Nogueira. Pode ser o nome, viu? Da Diana. Depois a gente vai pegar o contato da Diana aqui. E ela entra em contato com a gente. Aí, Diana. Uma consultoria, é? Consultoria. Aí, Diana. Coisa boa, né? Ai, Diana, na mandiocultura. Ah, sou apaixonada. Você vê como as coisas estão dando certo hoje, viu? Pois é. Vamos aqui agora o quê? Uma assessoria. Uma assessoria, viu? Tem que estar pensando aí, fazer o projeto. Aí já temos um projeto de assessoria aqui. Vamos lá. Não sei por que está ficando com esse nome carregando tanto tempo. Número 24. 24, César, quem é aí? 24 é Justina. Justina. Do Caldeirão. Do Caldeirão. Aí. Assessoria, aí, Justina. Assessoria, dona Justina. Depois a gente conversa com a senhora, vamos ver aí. E agora vamos sortear o bolo? O bolo? Sim. Mas são dois bolos? É só um bolo. Um bolo? Um outro não pode comer. Ah, beleza. Eu tava preocupado aqui que ia sortear o bolo. Ia sortear o bolo do aniversário? No bolo de leite. Sortear o bolo. Vamos lá, viu? Vamos lá agora. É, eu vou até abrir outro aqui, esse sorteador. Pra gente... É, vamos aqui... Porque o bolo é o último? É o último. Ah, beleza. O nosso tempo tá fechando ali. É isso aí. Número 8. 8 da live. Quem foi que participou com a gente? Lucas Cardoso. Lucas Cardoso. Dessalitre, Lucas. Dessalitre. Sim, isso aí. Vai receber o bolo pelo WhatsApp. Vai receber o bolo pelo WhatsApp, o Lucas Cardoso. Amanhã eu levo. Eu acho que eu levo pra casa, como? Aí eu peço, eu faço outro e levo pro Lucas amanhã lá em Salitre. Pronto? Pronto, gente. Muitíssimo obrigado por participar do nosso programa. Foi um prazer ter vocês. Sempre é um prazer ter vocês aqui com a gente e que Deus abençoe, que venha mais um ano, e quem quiser me comer bolo vem aqui na Rádio Cidade e os demais vão receber pelo WhatsApp o bolo. E depois a gente vai pegar aqui o contato do pessoal que foram sorteados que ligaram e a gente vai entrar em contato, viu? E aquele abraço para todos vocês, que Deus abençoe, já são 10 horas. Tchau, beijo. Tá aí, gente, valeu. Tchau, tchau, pessoal, valeu, bom final de semana, bom domingo, bom início de semana. Vem aí o Super Sul de Prêmios, a gente volta com você, meio-dia dentro do Sport Cap. Se você tem um sonho, coloque-o em prática. Ame o que você tem e conquiste o que você quiser. Descubra a verdadeira felicidade aonde estiver. Você acabou de ouvir Papo da Roça, porque tudo começa aqui. Meio ambiente, agronegócio, sustentabilidade. Com Júlio César e Ana Maria. Até o próximo programa. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz. Rádio Cidade AM de Campos Salles, a emissora apaixonada por você. Que prêmio chegou. é só pra nossa gente. Do sul, do Ceará, todo domingo ele vai sortear. Chegou a sua hora de ganhar. Super Sul de Prêmios, chegou pra sua vida mudar. É a vez da nossa gente, aqui do sul do Ceará. Super Sul de Prêmios. Enfim, chegamos. Problemas técnicos acontecem, como vocês sabem, ao vivo é isso. Mas lá, vamos nós. Muito bom dia. Excelente domingo para você. Hoje, dia 6 de novembro. Finalizando o ano, chegando bem pertinho do fim do ano, né? Já que coisa rápida, tá passando, tá voando. Mas hoje é um dia especial, é um dia importante, pois nós temos sorteio do Super Sul de Prêmios. Muito bom dia a todos vocês, telespectadores e ouvintes que nos escutam em todas as nossas rádios aí, parceiras. Bom dia, Manuel. Bom maravilhoso. Dia, Jessica. E aí, como foi tua semana? Foi boa? A nossa foi maravilhosa. Cruzando os dedinhos aí pra trazer muita sorte pra você que tá nos acompanhando. Chegamos, tivemos alguns probleminhas, como ela bem disse, mas estamos aqui nesse domingão pra trazer muita sorte pra você. Então, ó, fique ligado. Obrigado, com o dedinho cruzado, que já já, com certeza, a sorte vai chegar aí, ó, pra você. Não é não, Jessica? Com certeza, gente, eu tô achando assim o máximo, porque a gente tá todo mundo hoje em harmonia, todo mundo combinando. A gente combinou, não foi? É, olha só, é as nossas garotas da sorte também lindas e maravilhosas lá atrás. É isso. Todo mundo bonito. Gente, sem mais delongas, vamos iniciar aqui apresentando os nossos parceiros, nossos queridos amigos, o CPD e também o nosso auditor, querido Júnior, por gentileza. Esse homem que é uma máquina, um magnífico, ele é o faz-tudo, ele é, assim, um parceirão de trabalho, gente muito boa. Bom dia, Júnior. Bom dia. Ele fica todo envergonhado, gente, eu acho o máximo. Ele fica, assim, da cor de pimenta. Um homem de 1,90m, né, pra dizer assim, o contrário, 1,98m, né? E ele corrigiu, perdão, gente, eu errei, 1,98m. Estamos autorizados, tá tudo ok, querido? Tudo ok, podemos começar. Maravilha, agora vamos chamar o nosso querido auditor, Arthur. Esse que tem 1,5m, ele é o contrário, tá? Arthur, aqui lindo, maravilhoso, seja bem-vindo, muito bom dia, Arthur. Bom dia. Patrocinador, gente, do nosso lanche de hoje, tá? Diga-se de passagem. Ela conversa, ela fala do bastidor, tem que ter o bastidor. Tem que falar bastidor, gente, que o melhor são os bastidores. Arthur, querido, estamos autorizados, tá tudo ok? Tudo ok. Esse povo é sério demais, gente. Pois obrigada, é. Arthur. Pode seguir? A gente tenta trazer com leveza, claro, pra você, mas a Jessica mostra que a gente tem seriedade no processo e a lisura do bilhete premiável, com certeza. É óbvio. Ela precisa ser transparente para que você realmente compreenda que o processo é sério e seguro, né? Com certeza, mano. E a gente faz essas brincadeiras para que a gente possa descontrair, claro, também, é domingo, né? Rir, porque assim, domingão é dia da gente relaxar, dia da gente acreditar na sorte e fazer as coisas fluírem. É, siga, meu amor. Deixa eu ir do lado de cá, venha para cá, Carol. Tararã. Hoje ela está segurando aqui o nosso bilhete desse domingão. No primeiro prêmio nós temos R$ 1.000, no segundo uma TV de 50 polegadas, no terceiro um iPhone 11 e no quarto uma Honda Bros. Hoje eu tô legal aqui, dá pra fazer o motor da Honda Bros. Rapaz, o que você vai fazer com essa Bros aí, hein? Dá pra você andar na lama, dá pra você andar na cidade, em tudo que é de lugar, dá pra você aproveitar, porque é uma moto alta, né? Se você não quiser receber a moto, você recebe o dinheiro. Pronto, obrigado, minha querida. Queria cumprimentar também a Ju hoje, que tá aqui com a gente. Gente, eu tô aqui no telefone porque eu tô aqui recebendo as mensagens, né? É, já, não, já pessoal. Tá olhando os alôs. Inclusive, eu queria já mandar um alô pro rapaz que já pediu aqui, um dos nossos representantes, Abel Neto. Bom dia, manda um alô pra mim. Valeu, Abel. Um abraço aí pra você, pra todo mundo que tá ligado aí, sintonizado junto da gente. Sem mais delongas, vamos saber o que é que vai ter de premiação na semana que vem. Roda o VT. Saia do sufoco. Com o Super Sul de Prêmios você pode ficar tranquilão. No primeiro prêmio tem R$1.000. No segundo tem R$2.000. No terceiro tem R$3.000. Tem uma Honda Pop mais R$10.000 no quarto prêmio. E 20 rodadas da sorte de R$250 cada. Quarta-feira você ainda concorre a prêmios pela Loteria Federal. Tudo isso só pra nossa gente e por apenas R$5. Bilhete premiável Super Sul de Prêmios. Sorteio autorizado pela Caixa. Super Sul de Prêmios. Um arraso, gente. Olha só. E nossa, como. Olha, as cores dessa semana vieram um arraso. Adorei. Gente, próxima semana, né? Próxima edição, a quinta edição do nosso Super Sul de Prêmios, dia 13 de novembro. Vem aí, primeiro prêmio, Manuel. Primeiro prêmio, R$1.000. Segundo prêmio, R$2.000. Terceiro prêmio, R$3.000. E no quarto. E no quarto prêmio, gente, estourando, arrebentando a boca do balão. Uma Honda Pop mais R$10.000. Gente, tudo isso por apenas R$5. Outra coisa que eu quero te dizer: não teve o seu bilhete premiado, não foi sorteado, não fique triste não, porque você pode guardar o seu bilhete, porque ainda tem nas quartas-feiras sorteio pela Loteria Federal. E além disso, são 6 chances de ganhar. Isso, 6 chances. E além disso, a gente tem 20 rodadas da sorte de R$250 cada, sempre aqui nos domingos, quando a gente encerra os prêmios, a gente traz aí essas 20 rodadas da sorte. Então é muita chance por apenas R$5. Você muda sua vida literalmente com o Super Sul de Prêmios, não é isso, Tiff? Com certeza. Gente, sem mais delongas, qual é o nosso primeiro prêmio de hoje, Emanuel? Opa, o primeiro prêmio de hoje é R$1.000. R$1.000. Valendo R$1.000. Ô, coisa boa, eu queria abraçar todo mundo que está nos acompanhando, né, que estão aí ligados, sintonizados junto com a gente, as rádios, as TVs que estão aí em cadeia, né, todos plugados nesse momento, transmitindo o nosso Super Sul de Prêmios. Todos conectados com a gente, mandar um abraço especial a todos os nossos parceiros, radialistas, também a pessoal da TV, né? A gente daqui a pouquinho vai estar dizendo o nome de todo mundo. Mas enquanto isso, vamos dar início. Nosso painel expositor com as bolinhas numeradas de 1 a 60. As meninas podem colocar no nosso globo que é lúdico, transparente, movido a ar, para que você acompanhe toda a movimentação das bolinhas entrando e saindo. Estamos ao vivo através da atual online de mais emissoras em cadeia. São exatamente 10 horas e 8 minutos. Eita, coisa boa, menino. Valendo um pix de R$1.000 aqui. É com seriedade para você sempre, né? Pessoal das regionais que estão aí nos acompanhando, quero mandar um super abraço para a turma do Araripe. O Thiago tá lá junto com a gente, a regional de Itauá também, a Sabrina e o Paulo. Em Parambu tem o Carlos Miguel, em Nova Olinda temos o Rodrigo Lanches. Em Várzea Alegre a gente tem o Alan e o Jefim. Em Iguatu temos Rômulo e Marcelino, Lavras da Mangabeira e Aurora, Paulo Vinícius, Cariús e Jucais, Guilherme, Acopiara, Aulicleia. No Icó, Diogo. No Cedro, João Vicena, Regional Oroz, Reginilson. No Crato, Leil e Danilo, Juazeiro, Isbaio e Letícia. Em Barbalha, Alain Oliveira, Missão Velha, Mateus. Em Arneiroz, temos Daiane, Campos Salles, Dessim. No Barro, nós temos Esbela, Mauriti, Bruno Costa, Milagres, Damião. Em Abaiara, Paulo Boca. Em Brejo Santo, nós temos o Denilton. Em Palmeirim, Joaquim Anderson. Em Jardim, Erickson. Farias Brito, Iara, Assaré, Cícero. Em Ayuaba, Samuel. Minha gente, é muita gente boa que tá aqui com a gente. É, né, muita gente. Vou aproveitar para mandar um abraço para as nossas rádios parceiras. Você que mandou um abraço para os regionais. Eu vou aqui nas rádios. Em Araripe, a Rádio Araripe 104,9. Em Lavras, a RBS FM 95,7. Em Assaré, Rádio 3 Clima 105,3. Em Antonina, Santo Antônio 104,9. Em Iguatu, a Liberdade AM 870. Santana do Cariri, Santana FM 104,9, Cobras UFM 106,7, no Parambu, Vale FM 87,9, no Crato, Princesa FM 99,1, em Jucás, Jucás FM 93,7, em Lavras, na Web, Rádio Web, Cedro, Mandacaru FM, Campos Salles, Rádio Cidade AM 630. Em Arneiroz, Arneiroz FM 87,9, em Acopiara, Vale do Quinco 97,9, no Barro, a Barro FM 95,5, na Cedro Montevidéu AM 1160 MHz, em Várzea Alegre Atual Online, em Várzea Alegre também TV Atual Online, Iguatu TV Iguatu.net, Iguatu TV Centro-Sul Web, Várzea Alegre Pé no Chão Web, Várzea Alegre também TV Várzea Alegre Web. Para nós darmos início Vamos ao lá. Nosso primeiro prêmio. Vamos lá, valendo R$1.000. Vamos lá, você já está com seu bilhete premiável na mão. Prepare para começar a marcar. Vamos saber qual é a primeira bolinha que sai hoje, né? Número 12, marque número 12, valendo R$1.000. Olha aí, primeiríssimo prêmio, não? Número 12, marcou número 12, marcou número 2. Número 2, olha aí, número 2 chegou, marcou número 2. Número 6, marcou número 6 também, chegou o número 6. Aproveita para marcar o número 6. Marque também o número 43, número 43 acaba de chegar. 10 horas e 11 minutos pelo horário de Brasília. Número 52. Lembrando que você pode ser um dos representantes do Super Sul de Prêmios, fazer parte do nosso time e sair espalhando a sorte para todo o sul do Ceará. Número 31. Marque 31. Chegou o 31, marcou 31. É isso aí. Marque também o número 7. Número 7. Olha o número 7 aí. Marque também o número 15, chegou o número 15 nesse domingão, você está aqui no Super Sul de Prêmios. Número 45, com apenas R$5 você pode ter sua vida mudada com o Super Sul de Prêmios. Número 50, marque número 50. E você também pode ser um dos nossos representantes. Procure os nossos regionais para sair espalhando a sorte para todo o sul do Ceará. Número 28. Número 28, marcou 28. Olha aí, número 32. Marcou o número 32. Número 14. Subiu 14, já marcou 14. Mais um na sequência, número 29. Marcou o número 29. Número 3. Marcou o número 3. Subiu o número 3, valendo o Pix de R$1.000. Ai, ai, ai. Número 21. Marcou o 21. Marque o 21. Marque o 21. Marque também o número 1. Número 1. Subiu o número 1. Marcou o número 1. Bolinha de número 59. 59. Subiu 59. Marcou o número 59. Número 53. Olha o 53 aí. Olha, subiu 53. Marcou 53. Número 30. Número 30. Marque número 30. Número 44. Sequência número 33, marca o número 33. Número 22, aproveite para marcar o número 22. Agora, número 23, marcou o 23. Atenção, temos 30 bolas chamadas. Número 23. Mais um número na sequência, número 42, número 42. Número 40, marque número 40, valendo R$1.000 do primeiríssimo prêmio. Número 9, marcou o número 9. Aproveite também para marcar o número 48. Olha o número 48 aí, marcou 48. número 20. Subiu o número 20, marcou o número 20. Número 51, marcou o número 51. Ai, meu Deus, ai, meu coração. Nós temos aí uma pessoa por um número, viu? Uma pessoa por um número. Número 10, marcou o número 10. Marcou o número 10. Vamos lá. Agora quatro pessoas esperando por um número. Número 18, marcou o número 18. São cinco pessoas que estão esperando por um número. Marcou 18, agora marque o número 57. 10 pessoas estão aguardando por um número. Ai, meu coração, ai, meu Deus. Número 27. 17 pessoas estão aguardando por um número. Ai, meu Deus. Agora, número 49. Ganhou! Olha, nós tivemos 41 bolas chamadas e tivemos 3 ganhadores. O bilhete 024968 vai dividir com 043387, que vai dividir com 044623. Agora vamos saber quem foi. Silvana dos Santos, da cidade do Crato. Quem revendeu foi a Vanderlúcia, que vai dividir com... Francisco Fernando Costa. Quem revendeu foi o Silvandro Paiva, da Regional do Cedro, que vai dividir também com... Quem? Com Bastião da Silgueira. Quem foi? Siqueira Silva. Revendedor foi o Cícero, da Regional de Farias. Parabéns. Maravilha, gente. Parabéns a todos os ganhadores, né, do nosso primeiro prêmio. Que alegria, gente. Falar pra vocês que estamos nas nossas redes sociais, né? Arroba SuperSudiPrêmios, como você vê aí na tela. Você pode nos seguir, pode apontar a câmera do seu celular também para a nossa tela e baixar o nosso aplicativo, porque assim facilita a compra do seu bilhete premiado. Você pode comprar no conforto da sua casa e pagar, né, através do app. Muito simples, só pegou o celular, mirou pro QR Code que tá aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui onde tá minha mão apontando, tá vendo? Tá desse ladinho aqui embaixo, e já vai baixar logo o nosso app. Você também pode procurar as nossas regionais, tá o contato da Regional de Iguatu, 2143-3744, a gente vai pôr o contato da Regional de Vargem Alegre. Que é o 2132-0554, você pode estar entrando em contato com as nossas regionais e se tornar um parceiro. Isso. Espalhar sorte para toda a região sul do estado. Eu quero mandar um super abraço aqui pro Pedro Paulo, que faz parte da nossa equipe técnica, que tá lá nos artistas. Nosso gerente. É, nosso sim. Coordenador geral. Um abraço, Pepe. Amo você, Pedro, meu amor. Um abraço pra você, meu querido. Ei, Tchesca, bora saber quem foi que ganhou o primeiro prêmio da semana passada, né? Claro. Vou colocar aqui na tela pra você acompanhar. Quem ganhou foi o Jonas Pereira Galvão. Quem foi o vendedor foi o Messias, lá de Sorteiras, da Regional do Brejo Santo, né? Messias é pé quente, viu? Estourado. Parabéns pro Jonas, que foi o ganhador da semana passada, né? Gente, pode pedir também pra colocar os nossos robôs aqui na tela, né? Então. Pedir pra colocar o Emanuel. Coloca Emanuel Oliveira Jorge. Gente, ó, esse gatão inteiro aqui maravilhoso. 3 metros de altura, né? 3 metros, né? Porque você vai ter mais. Tem 1,98. É, junto tem 1,98, tem 3 metros. É, Emanuel Oliveira João, tá? Siga ele no Instagram, acompanhe o trabalho maravilhoso que ele faz. Se você tiver interesse em parcerias também, ele tá lá disponível. Olá, tá vendo o seu peixe. Pois é, eu vou vender o seu, né? Parcerias, divulgações, enfim, tudo que você precisar, fala com ele através do arroba que tá aí na tela. Arroba Manuel Oliveira Jorge. Agora o Bichetica Lima, ela é cantora, ela é modelo, ela é apresentadora, ela é tudo. Aí se você precisar de alguém que faça tudo, você tem alguém que vai fazer tudo pra você. Ela até café, né? Ela vai cantar, ela vai desfilar, ela vai apresentar. Modelo fotográfico, modelo fotográfico. Ela vai, ela não. Ela vai divulgar, ela vai fazer tudo. Arroba Bichetica Lima, é isso. Exato, 2 A's no final, só cadê o arroba? Cadê o arroba dela? Apareceu já. A técnica aqui é rápida, hein? A técnica boa. A técnica boa. Arroba Jessica Lima. E também segue o SuperSul, né? Arroba SuperSul de prêmio. Com certeza, gente. Pra dar continuidade, vamos saber o que vem aí no nosso segundo prêmio? 15 vezes 50 polegadas. É o segundo partido lá em casa, né, Tito? Exatamente, pra assistir a Copa. Ô, coisa boa, menino. Agora nós vamos voltar, né, pra nossa telinha normal. Gente, olha só. Para dar início aqui, a gente vai falar mais uma vez que o nosso painel expulsor com as bolinhas de medalhas de 1,60, as meninas podem colocar no nosso grupo que é lúdico, transparente, duvido A, para que você acompanhe toda a movimentação das bolinhas entrando e saindo. Estamos ao vivo através da Tua Online de mais emissoras em cadeia, são exatamente 10 horas e 21 minutos. Horário de Brasília, Tito, valendo uma TV de 50 polegadas, o que é que você quer fazer com essa TV? Cara, eu ia assistir a Copa, tá? Ia assistir a Copa com certeza, né? Porque, meu amor, não é brincadeira. Assistir a Copa de casa, né? Com certeza, como vai o Brasil ganhar essa Copa, porque a gente merece, né, gente? Depois de tantos anos, depois do último 7-1, a gente tá precisando ganhar a Copa.